Daí o Tempo 7, um conjunto que é formado não por 7 músicos, mas antes que isso, por 7 amigos que eu tenho. É, está havendo pelo mundo, se não uma inversão, pelo menos uma subversão de valores. Coisa que, aliás, tende a acabar, porque os colégios no curso primário já estão dando para as crianças orientação sexual, coisa que era mais do que necessária. Porque as crianças precisam e também os adultos, tanto que uma vez por mês em São Paulo, na TV Educativa, eu estou dando aulas de educação sexual. Aulas eu faço, palestras sobre sexo, esta coisa tão em moda atualmente. Em moda sempre esteve, agora tem mais divulgação. Eu digo sempre esteve porque a primeira frase dita no mundo já era referente ao assunto. Foi quando Adão acordou e viu Eva. Eva, saída de uma costela sua, e Adão partiu para ela, sentiu aquela dor, disse, isso é vida, uma boneca dessas e eu aqui operado. Eu tenho a impressão de que a maioria de vocês forma casais. Talvez fosse produtivo aqui, agora, uma palestra sobre educação sexual, porque há muita coisa a ser esclarecida, muita controvérsia. É, educação sexual não é fazer as coisas educadamente. A senhorita poderia permitir, talvez, que eu e tal, sem querer incomodar, só um pouquinho, não é isso? Educação sexual é um negócio muito sério. A educação sexual da criança, sabe a hora em que contar para o garoto não haver precipitação. Feito um cara que o filho perguntou, papai, de onde eu vim? Ele já entregou. Eu falei, quer saber de onde eu vim? Porque lá na escola tem um menino que veio de Macaé. O cara se precipitou, não era aquela hora. E a hora é preciso que exista, essa hora é necessária para evitar problemas piores, como outros que o filho diz, papai, tive hoje minha primeira experiência sexual. Ele diz, que bacana, senta aí e me conta. Sentar não posso, olha isso. Isso é um absurdo, né? É lamentável. Quer dizer, a hora tem que haver. Tem que haver a hora. O que eu sugiro é que quando chegue a hora, eu sugiro então que falem abertamente, claramente, francamente, como se nós adultos entendêssemos daquilo que estamos falando. A criança vai saber entender, ela está esperando esta hora, está ansiando por esta hora. A criança está muito mais na frente do que nós podemos imaginar. O mundo mudou de cara, o amor livre existe, de minha parte inclusive, que eu não costumo cobrar. Há uma pilantragem poluindo o ar universal. Eu morei 2 meses num hotel. E o hotel era recém-construído, com a parede fininha, quer dizer, o vizinho descascava cebola, eu é que chorava, entende? Aquele hotel. E uma noite, num apartamento vizinho ao meu, hospedou-se um casal em lua de mel. E eu sei que era lua de mel porque ela ainda o chamava de senhor. No meio da noite, ele falou, mentirosa, eu liguei. Educação sexual não é ter bem educado o... Como é que eu vou falar? Tem tanto apelido que eu me perco. Na tua casa, como é que chamava? Piu-piu, né? O Bonifácio... O Petronilho, o Armandinho, ele, digamos assim, ele. E aí eu falo exclusivamente aos homens. É preciso que entre ele e você não haja nunca uma zona de atrito. Isso é muito perigoso. Muitas vezes, quando a gente mais precisa, ele não quer nada. Existe? Não existe. É aquela hora do não sei o que está vendo, é a primeira vez. Outras horas não estamos nem pensando, ele se faz presente. Se quiserem, podem trocar por faz-se notar. Ele é um amigo, aquele amigo em quem você vai confiar sempre na esperança de que nunca vai falhar. Nunca esqueça que ele começou a se interessar pelas coisas muito tempo depois de você, uns 13 anos talvez, e provavelmente vai morrer antes. O quê? Uma morte que você vai sentir muito, um luto sofrido, amigo. É porque morreu, tá morto, adeus, esqueça. Não vai na loja, me dá um, me dá dois, não vende. Então aproveite enquanto ele está vivo, incentive-o quando achar que ele merece nota 10. Quando gritarem, é o maior, agradeça. Embora você reconheça que não é o maior, mas pelo menos está naquele hall do chiquitito para o cumpridor. Então se esforce para que as pessoas do seu círculo de relações, relações aí é muito bem aplicado, e círculo também, inclusive, para que essas pessoas tenham por ele o maior desvelo, aceite-o como ele é, se você não está satisfeito com ele, faça um exame de consciência, veja como tem tratado, a vida que ele tem dado, os lugares que ele já frequentou, só para que você não ficasse mal, o que você prometeu e não cumpriu. Sabe lá o que é sonhar com a Brigitte Bardot e encontrar a empregada da Clementina de Jesus, é mole? É mole? Tem que ser mole? Quem sabe você não está querendo passar para trás? Sabe se ele quer, se ele gosta, se é esse o caso dele? Você não perguntou. Não, é uma decisão sua. É unilateral, não faça isso, não. Converse com ele, dialogue com ele. Ele é um filho seu e quem meu filho beija, minha boca adoça. Você vive falando, ele é de esquerda, ele é de esquerda. Tá bom, mas quem é que tá falando de política aqui? Não lhe dê boa vida, ele quer passar apertado, que passe. O problema é dele, ele tá acostumado. Ele é um carregador de saco no carro do porto, é isso que ele é. E não fique pensando que você se redime dizendo que na juventude lhe deu boa vida, é mentira. Aquela vida idiota da juventude, de namoro de portão, sem o direito de entrar em casa. E você, no seu egoísmo, dizia, fiquei na mão e ele onde ficava? Numa dessas ele se irrita e se suicida, ele bebe veneno, dá um tiro na cabeça, sei lá. Não, vai por mim, se um dia ele pular do viaduto, você é um adulto viado. Acho que me desmandei. Mas é questão de temperamento. Eu, quando defendo uma causa justa, eu perco o controle. Bom, mas sempre há tempo para a recuperação. Então, para contrabalançar, eu vou contar para vocês uma linda e enlevante história de fadas. Era uma vez uma puta. Pensando naquela tua prima, já. É que eu tô forçando a barra. História infantil é uma coisa que eu odeio. História de fada eu acho um negócio que deseduca. Eu acho um absurdo que um pai conte para um filho uma história como a do Chapeuzinho Vermelho, que a história é um péssimo exemplo. A do Chapeuzinho Vermelho, vocês conhecem. Bom, começa que a menina, em vez de pegar um lanchinho para a escola, pega uma cestinha e vai para o mato. Mas o que é que esta menina vai fazer no mato? Tá bom, vai levar comida para a avó que mora sozinha na floresta. Vai deixar uma velha sozinha na floresta, é uma safadeza, ou não? Pode ser que seja uma chata, mas é mãe. Mãe é mãe. E o nome da menina? Alguém sabe o nome da menina? Não tem. O pai deve ter se negado a registrar. Certamente o pai já viu que a garota era uma idiota ou então cega, porque ela chega a confundir a avó com lobo. O que confunde a avó com lobo, confunde beija-flor com um helicóptero. Entrou no quarto, o lobo está deitado, tem que ver que é um lobo, é um lobo. E ela ainda vem com aquela, para que esse olho tão grande, para que esse nariz tão grande, para que essa boca tão... E parou por aí, porque de um certo ponto em diante, a diferença entre um lobo e uma avó é um negócio descomunal. Não, ainda tem aquele caçador que entra, abre a barriga do lobo e tira a velha viva. Viva! Esse caçador não era nem o Zerbini, era o Mandrake. Nós vamos esclarecer, se o lobo realmente papou a avó, esse papou aí tem sentido figurado. E ainda há quem chame o lobo de lobo mau. Mas lobo mau por quê? Lobo é lobo, lobo é aquilo. Existe lobo bom, lobo congregado mariano, lobo bispo, existe? O lobo é o único personagem decente na história. É a história de uma menina debilóide, filha de gente sem escrúpulos, uns safados que renegam a própria mãe. Menina que fornece a lobos desconhecidos o endereço de seus familiares, um lobo com visível propósito alimentar. Isso tudo se passa numa mata virgem. Quem ainda tem essa, a mata é virgem. Querem insinuar que o vento é fresco. Não. Eu sou contra essas histórias, são inventadas demais. E comigo, a verdade anda do lado. Para mim era cômodo, por exemplo, aproveitar esse sotaque gaúcho que tenho e contar vantagem. Sou de Bagé. Mas não, eu confesso, eu sou do Ceará. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro. Ficou 400. Ficou 400. Tudo que eu sei e tudo que eu sou na vida, eu devo e agradeço ao Rio de Janeiro. Mas eu também sei muito do Rio de Janeiro. Eu sei que o Rio de Janeiro é a cidade onde moram os cariocas. E eu falo assim porque não considero como carioca todo aquele que nasceu no Rio. Carioca é quem tem o espírito do Rio. Em cada 10 pessoas nascidas aqui, 7 são cariocas. Assim como em cada 10 paulistas, 6 são italianos. Os outros 4 são japoneses. Mas eu realmente entendo do Rio, tanto que eu acabo de ser convidado, solicitação que aliás muito me honrou, para fazer parte de uma sociedade criada para proteger as tradições da Guanabara. Não que eu seja contra o progresso. Eu entendo o alargamento da praia de Copacabana, eu aceito o esburacamento em toda a orla marítima para esgotos, afinal são 800 mil pessoas diariamente entre 7 e 9 da manhã, e essas pessoas merecem um conforto especial, uma atenção maior, porque são pobres coitados que moram defronte do mar. E eu tenho piedade de quem mora defronte à praia. E no Rio há milhões desses, claro, nem todos são dignos de pena. Há um núcleo que considero de privilegiados. Aqueles que moram de frente à praia de Botafogo. Esse está com a vida que pediu a Deus, né? Ele acorda, abre a janela, aspira. Vem aquele aroma que ele rejeita, mas não identifica. Ele identifica, mas não acredita. Vovô, que cheiro é esse? É merda, meu filho. Cheio de merda, isso aí. Tudo aí é merda. Gente, avisa, é merda. E o interessante é que para ele sair de casa e ir à merda, ele tem que atravessar apenas 5 pistas de tráfego. Só 5. Passou aquelas 5, já tá. Claro, não abre a porta e atravessa, como se atravessasse uma viela pouco importante, como o Champs-Élysées, a Quinta... Não, há um esquema a ser cumprido. Abriu a porta e está na primeira pista, que dá mão da cidade para o Morisco, com exceção das bicicletas, que só vão na contramão. Então você deve esperar que feche o sinal da Rua Farane, que se escoe o tráfego do viaduto, e aí você vai. E vem. Vai e vem. Porque se não vier, há um ônibus que não para nunca naquele sinal, vai lhe dar uma porrada nos colos, você nunca mais vai esquecer. Então qual é a solução? Você pega um ônibus que vá para Copacabana, vai até o fim da linha, não salta, fica sentadinho, volta no mesmo ônibus e esse ônibus o deixará na praia. 3 horas e meia, mas e o conforto, hein? E a recompensa, você e as crianças naquele banho de mar que só Botafogo proporciona. Olha lá, pai, aquele cocôzão é novo. Tá jogando o quê? Bosta bom. É isso aí, eu moro na Urca e pego a rebarba. A felicidade é que eu moro no Rio, que está sempre me fornecendo um farto material. Por parte, inclusive, do próprio Carioca, que além de ser um concorrente que eu tenho, é um colaborador. Porque o carioca é diferente, a gente coloca 20 sujeitos e sabe qual dos 20 é o carioca. Principalmente quando fala, e eu não me refiro a sotaque, me refiro ao poder de síntese. Porque o carioca tem um poder de síntese sensacional. Numa meia palavra ele diz o que qualquer um gastaria 3 frases. Como é que vai o Lorival? Sifo. E o carioca adora simplificar, adora simplificar. O sujeito chama-se Wilson Simonal até mudar para o Rio. Aí já vira Simona, Simo, Si. Eu nunca esqueço a cara de um amigo meu, carioca, quando para ele apresentei um outro amigo de São Paulo, um disque jockey, o Walter Pica-Pau. Falei, aqui o Pica-Pau. Foi constrangedor ver a cara do carioca querendo abreviar o nome do Pica-Pau sem dar pé. Mas o carioca não se aperta. 5 minutos depois, ele já tinha achado um jeito de chamar o Pica-Pau. Ou tem 3, vem cá. O cara, para morar no Rio, tem que ter um pouco desse molho, senão não se dá bem. O que aconteceu, por exemplo, com uma moça que veio de fora e queria subir no ônibus levando um cachorro. E o ônibus, aquele que o motorista dirige do sobrado, né? Aquele que o ponto morto é nas costas, né? Primeira. Motorista lá, aquele negão que desfila na portela, negão, escuta, desquenta. Com o cachorro não pode viajar na viatura. Bonito ônibus esse teu, é de ouro, né? Olha, pega esse teu ônibus, dobra, bem dobradinho, e já sabe o que fazer com ele. Se a senhora fizer o mesmo com o cachorro, pode viajar. Mas esta alegria de viver é que vai fazer com que nós façamos deste país aqui o maior país do mundo. Eu acredito no Brasil muito mais do que em que seja 4 a soma de 2 e 2. O Brasil não é nem o país de amanhã, é o país de daqui a pouco. E nós vamos chegar lá. Vamos sim, apesar, ou talvez até principalmente, por causa desta inconsequência nacional, esta irreverência brasileira, esta molecagem no bom sentido. O Brasil tem que ser levado assim. Organizou, complica. No Brasil, organizou, acaba, né? Deteriora. Então a fila não pode ser aquela fila retinha, aquela não anda. tem que ser aquela coisa daqui, vai lá, passa pelo balcão, aqui se coçando, segue, vai, vai. Não? Fila só vale quando a gente pergunta, o senhor está na fila? Essa aqui é boa. Onde é a fila? Eu, aquele, aquele, aquele, quatro ficou no banheiro. Não, falam que isso é subdesenvolvimento. Se é, vamos assim. Onde eu acho realmente que há um enorme subdesenvolvimento no Brasil é no nome de jogador de futebol, que eu acho até uma vergonha. O jogador inglês é Jimmy Greaves, Bobby Charlton, Stanley Matthews, né? Usa a língua, Stanley Matthews, né? É, esse Bobby Moore, pode roubar bracelete que não dá cana, Bobby Moore, né? Jogador alemão, Beckenbauer, Hild, Schultz, dá bola, Schultz, eu dou logo, é tua, leva, né? Schultz, jogador russo, Leviashin, Metrevelli, Chesterniev, e agora um concerto com Chesterniev, não tem, né? Argentino aqui vizinho nosso, Oscar Mar, Nestor Rossi, Alfredo Di Stefano, Angel Labruna, jogador brasileiro. Piau, Pipi, Fifi, Popó, Pelé, Picolé, Mitotonho, Pirombá, Cafuringa, Onça, Tinteiro, Fio de quem? Hein? Um lixo. No Ceará, no Ferroviário, tinha uma linha média que era Redondo, Peru e Cacetão. Juro. Quem é do Ceará lembra? Redondo, Peru e Cacetão. O nome do Cacetão era Washington. E o locutor se complicava, né? Ataque o Ferroviário, Cacetão, cabelão, deixou na ponta de esquerda, pulou Cacetão de cabeça na ponta para Peru. Peru entrou duro, sobre o beco, levantou o centro, é pênalti! Que houve, Guilherme? De fato, o zagueiro segurou o Cacetão dentro da área. Mas isso tem um absurdo. Cacetão está caído, Guilherme. É, mas quase na saída já levantou. Mas o que houve? O juiz botou o Cacetão para fora. De fato, Cacetão vai saindo com a cabeça baixa, como sempre acontece. É um indisciplinado. Ainda tinha um comentarista, né? Meus amigos, Ferroviário está jogando errado. Colocaram Redondo na frente e recuaram o Cacetão. Ora, tem uma criança, sabe, que o lugar de Redondo é atrás, Cacetão é que é na frente. Redondo tem que abrir para Cacetão penetrar, senão não vai fazer gol. Mas isso até ajuda o Brasil, torna o futebol brasileiro mais alegre. Enquanto houver, a alegria está funcionando. Eu marquei um encontro na TV Rio com Walter Dávila. E falei para o Walter Dávila, olha, Walter, te encontro às 8 horas na TV Rio. Ele chegou 9h40. Falei, ô Walter, ô rapaz, pensei que tu não vinha. E é bom que seja assim, é bom. Porque quando o brasileiro resolve caprichar, quando resolve dar uma de estrangeiro, é pior. Fomos convidados, eu e um grupo de amigos, para sair no iate. Um veleiro aqui do Iate Clube, um veleiro sensacional. O dono do veleiro levava o negócio a sério. Profissão, dono do veleiro. Calça de flanela branca, um blazer cardan, fular, boné, óculos, mocassim italiano, muita moça. Ele quis aparecer. Pegou aquele megafone de pilha e deu aquelas ordens que ninguém entende. Pessoal da bujarrona! Bolina! Falou Bolina, todo mundo levou a sério. Ainda não, espera sair da barra, aguenta! Calma, calma. Ninguém sabia, ninguém manja. Soltar as amarras! Levantar âncora! Clu! Não levantou. Levantar âncora! Clu! Não levantou. Dá uma porradinha! Virou o Brasil. Quer dizer, brasileiro tem que ser brasileiro. Eu saí do túnel e ia entrar na Barata Ribeiro e tem um sinal ali de frente à rua Prado Júnior. O sinal estava vermelho, eu parei. Vi um ônibus atrás. Falei, ô amigo, disse, a culpa é tua. Nesse sinal aí só quem para é paulista. Então é minha. Não, eu já pensei até numa coisa. O Papa é a figura mais respeitada e mais respeitável do mundo ocidental, com justa razão, porque o Papa mora no Vaticano. Se o Papa viesse morar no Brasil, uma semana depois já tinha repórter perguntando, reverendo, o que acha? Gerson Rivelino. E quando o Papa passasse na rua, naquele carro pontifício, todo lindo, da calçada gritava um, fala, santidade, garoto bom dali. Mas é por isso que o Brasil é o melhor lugar do mundo. Não, Deus nos livre de termos aqui um dia uma organização perfeita, impecável, tudo funcionando. Isso é muito bom para os outros povos, para o nosso temperamento eu acho que já não dá mais. Nos outros eu admiro demais essa organização do Centro Espacial de Houston, me deixa impressionado. O jornal dizia, a cápsula espacial Odisseia descerá no Pacífico a 1.280 quilômetros a sudoeste de Pago Pago, na Samoa Americana, sexta-feira, às 15 horas e 8 minutos. E aí a Odisseia desceu no Pacífico. A 1.280 quilômetros na sudoeste de Pago Pago, na sexta-feira, às 15 horas, 8 minutos e 4 segundos. E em Houston, todo mundo nervoso. 4 segundos de erro. O que que houve? O que que vão pensar da gente no Brasil? Vão nos tirar o apoio? O que que a última hora vai dizer, rapaz? 4 segundos? Já pensou se o Brasil lançasse um foguete à Lua? O lançamento ia ser em Manguinhos, né? Muito espaço e tal. Fazer Manguinhos lá é bom. Manguinhos, o cosmonauta vai de táxi, gasta menos e tal, Manguinhos. Plataforma de lançamento, todo mundo em volta, né? Ô garotinho, afasta aí, meu filho. Olha o foguete aí, neném. Sai foguinho, sai foguinho. Vai queimar a bundinha, afasta, meu filho. Sai daí, ô viado. Pode passar não, rapaz. O cordão de isolamento aí. Aí, deputado, desculpa. O cosmonauta lá em cima, nervoso, já botando o retratinho de São Jorge na janela da cápsula. Aí vinha a contagem regressiva. 3, 2, 1, 0. Zero! Queimou um fusível. Transfere o lançamento. Não transfere que a Shell tira o patrocínio e ninguém lança mais nada. Então chama eletricista, não tem. Como é que não tem? Hoje é domingo, tá tudo fechado. Pô, no Brasil não tem eletricista, mas tem um cara que não é, porém quebra o galho. Isso comigo não tem problema. Paga uma brama que eu quebro esse galho. Foguete ou manjo? Sou o rei do foguete. Trabalhei 4 anos nos fogos caramuru. Foguete é o meu irmão. Ô, gente boa, acabou o conforto. Desce que eu vou subir aí pra mandar a minha brasa. Aí descem os cosmonautas, aquela roupa enorme aqui, escrito Ducal. Enquanto isso, vamos tomar um café? Vambora. Aí o cara que subiu pra consertar é brasileiro. O que é que ele diz nessa hora? Não dá pra consertar aqui, tem que levar pra casa. Como é que tu vai levar um foguete pra casa? Tô com a Kombi aí, rapaz. Deu uma Kombi, tem bagageiro, deu uma... Não deixa levar, que ele troca uma peça, não tem essa? Conserta aqui, já um arame aí. Aí o cara engatilha o foguete, voltam os cosmonautas, já o som do coro nacional. Bicha, bicha, bicha, bicha. Os cosmonautas vão entrar na cápsula, um guarda, os documentos. Pô, sou cosmonauta. Ordem, ordem, os documentos, carteirinha. Aí não tem, tem que tirar aquele capacete para se identificar. O chefe da operação não reconhece um dos três. Quem está você? Esse é o chefe, claro. Eu sou o Júlio. Júlio, os cosmonautas são Felício, Miguel e Benedito. É que o filho está com a patroa dele doente, me deu 50 contos que eu ia na vaga dele. Você entendeu, de foguete? Eu fui chofer de lotação. Deixa aí que esse é quente aí. 3, 2, 1, 0. E lá vai a cápsula espacial brasileira. Mas e? Não é importante. O importante é o dia de voltar, né? Que é a hora do Brasil dar ao mundo uma demonstração prática da sua pontualidade. A cápsula espacial brasileira, o Saci Pererê primeiro, descerá num oceano, provavelmente o Atlântico, entre quinta e domingo, se não chover. Tanto que beijo, Frade! Frade! Na boca do forno! Forno! Tirando o bolo! Forno! Tudo que o seu mestre mandar. Fazeremos todo! Meu mestre deu a partida. É hora, vamos embora. Vamos embora. E nós vamos embora. Vamos embora. Vamos levando embora. Conosco a saudade e a tristeza de ter-me ido. Mas conosco vai a alegria de saber que amanhã estaremos de volta. Não com vocês, mas com amigos de vocês, que nossos amigos passarão a ser.